Portal do Arrocha. Celestando com Marcos Heleno, parte 2. Em nome de CDC Entretenimentos. Duas da manhã, cabeça baixa, pensamento nela. Minha vida resumida em nicotina e gela. Só restou sequelas. Tá aí a prova que eu não esqueci. Tá aqui o estrago que cê fez em mim. Eu sou a prova viva que o amor mata sim. Dependente emocional, totalmente de você. No pulmão tem fumaça, fígado cachaça. E no coração resquício de você. Dependente emocional, totalmente de você. No pulmão tem fumaça, fígado cachaça. E no coração resquício de você. Se é pra tomar cachaça até de manhã, prepara o copo, né? Da manhã, cabeça baixa, pensamento nela. Minha vida resumida em nicotina e gela. Só restou sequela. Tá aí a prova que eu não esqueci. Tá aqui o estrago que cê fez em mim. Eu sou a prova viva que o amor mata sim. Dependente emocional, totalmente de você. No pulmão tem fumaça, fígado cachaça. E no coração resquício de você. Dependente emocional, totalmente de você. No pulmão tem fumaça, fígado cachaça. E no coração resquício de você. Dependente emocional, totalmente de você. No pulmão tem fumaça, fígado cachaça. E no coração esqueceu de você. Dependente emocional, totalmente de você. No pulmão tem fumaça, fígado cachaça. E no coração esqueceu de você.